apareça. Quando apareceu, não esperava. Um dia me beijou e disse: não me esqueça. Foi embora e só esqueci metade. Que bom que eu não tinha um revólver. Quem ama mata mais com bala que com flecha. Ela deixa um furo e a porta que abrir jamais se fecha. Nada disso tem moral, nem tem lição. Curto as coisas que acendem e apagam e se acendem novamente em vão. Será que a gente é louca ou lúcida quando quer que tudo vire música? De qualquer forma, não me queixo. O inesperado quer chegar, eu deixo. E a gente faz e acontece nessa vida, nessas telas, nessas bagatelas. Que bom que eu não tinha um revólver. Será que a gente é louca ou lúcida quando quer